Paz do Senhor. Eu aprendo na Bíblia que a humildade vai adiante da honra. Aquele que pede perdão para Deus e para os homens quando sabe que errou é uma pessoa de coragem. Mas aquele que só fica dando desculpas é um cara de pau. Na parábola do filho pródigo, eu aprendi que aquele filho, quando foi convencido da burrada que fez, ele correu direto para o pai dele, se humilhou e pediu perdão. O pai viu arrependimento e verdade e o perdoou. Com essa parábola, eu aprendi uma lição muito importante. Que aqueles que vão diante de Deus e vão diante dos homens, com muito orgulho e vaidade e sem humildade, começam a dar desculpas. E quem dá desculpa é porque tem culpa. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.